andrecedesmoral.com.br. Show, show, tchaca, tchaca, tchá. E Sachicão do piseiro, aquele jeito. O clima tá muito frio, mas eu vou esquentar ela. Dá uma surra de vontade dentro da xereca dela. Novinha, safadinha, vou aquecer sua gostosa. Então senta com vontade e eu sei, hein? Novinha safadinha, vou aquecer sua gostosa. Então senta com vontade, que eu sei que você gosta. Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa. Vou jogar a peteca pra tu, daquele jeito que eu sei que tu gosta. Soca tudo, vai, soca tudo, vai. Toca a buceta quentinha, aquece piroca, pai. Soca tudo, vai, soca tudo, vai. Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai, vai. Alô, Thiago em CD, tamo junto, é nóis. Jeff em CD, tamo junto. Alô, DJ Pipi de Itambé, vai. Isso é Chicão do Piseiro. O clima tá muito frio, mas eu vou esquentar ela. Dá uma surra de vontade dentro da xereca dela. Novinha safadinha, vou aquecer sua gostosa. Então senta com vontade, que eu sei, hein? Novinha safadinha, vou aquecer sua gostosa. Então senta com vontade, vai, vai, vai, ui. Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa. Vou jogar a peteca pra tu, daquele jeito que eu sei que tu gosta. Soca tudo, vai, toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai. Soca tudo, vai, toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai, vai. Isso é Chicão do Piseiro. Alô, Capital Promoção, estamos junto, é nóis. Alô, Abilho, daquele jeito, papai. Alô, Rodrigo Pugueiro. Estourou. O Naldi Ibicoara.